pra falar de amor. Cantar sobre amor, uma noite pode ser muito mais. Uma canção pode ser muito mais. Pra falar de amor, cantar sobre amor, uma noite pode ser muito mais. Uma canção pode ser muito mais. Ei, não fale, só exale o perfume doce que é só seu. A luz do teu olhar clareou nossa noite. É sublime, quase um filme. Vem, respire, põe seu ar em mim e faça renascer. Em ti encontrei vida. Vem sobre mim, pois o seu amor é o que eu preciso pra poder sobreviver. Oh, vem me pare, vem me cale, vem me passe todo o seu calor. Não me alimente desse amor e dessa luz e queira-me como eu estou. Mais feliz por poder cantar desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor. Sei que tudo que eu disser sobre ti vai ser muito pouco. Deus reuniu dentro de você a perfeição de todo o universo. Sei que eu erro, exagero, me atravesso. Eu tropeço, me confesso, faço versos pra cantar pra ti. Vem me fale, vem me cale, vem me passe todo o seu calor. Não me alimente desse amor e dessa luz e queira-me como eu estou. E serei como você sonhar, te tocar com a minha voz. E assim te fazer sorrir, para de mim o homem mais feliz. Por poder cantar desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor. Desse amor, desse amor, desse amor, desse amor, desse amor. Te amar me faz querer encontrar um lugar no céu pra deitar. Ser feliz, sonhar com você. Lindo sonho, ser feliz. Muito mais pra falar de amor. Cantar sobre amor. Uma noite pode ser muito mais. Uma canção pode ser muito mais. Não me alimente desse amor e dessa luz e